Irmãos, bom dia, paz e graça, amém? É, me pegaram de surpresa ali, né, logo agora de manhã. Não, ninguém pega de surpresa. Um crente nunca deveria falar isso, porque nenhum crente nunca deveria falar isso. Não, mas eu sei o que falar, eu ainda não falei que eu não sei o que falar, não. Só falei que foi surpresa. Só foi surpresa, né? Eu não acordei hoje e ouvi aquela voz. Eles vão te pedir para falar. Então foi uma surpresa. Mas glória a Deus, graças a Deus, né, irmãos? Foi uma ótima surpresa, né? Poder compartilhar e falar daquilo que Deus tem feito aqui é muito bom. E o que me chamou mais atenção, assim, fora todo o conhecimento que eu acho que o tempo é tão pouco para a gente poder estar estudando tudo que está sendo falado aqui, né? Começar pelo desenho tão bonito que o pastor fez. O que dá mais beleza são os textos, a forma que ele está trazendo esse estudo. Então, eu acho que realmente é muito pouco o tempo para a gente poder estar absorvendo tanta informação e conteúdo. Mas o que eu queria falar, irmãos, que como que Deus tocou meu coração, às vezes a gente quer fugir do deserto. Mas é porque o costume com as coisas do mundo, do Egito, o excesso de água, sabe, às vezes não é uma água boa, que às vezes tem no mundo, tem em todo lugar. E às vezes a gente não valoriza a água que representa o Espírito Santo de Deus. E como que a gente, quando está no deserto, cada gotinha se torna tão importante. Quando você está no deserto, você não toma 2, 3 copos, ainda deixa um pouquinho, não. Você, até a última gota. E por isso que eu vejo que como é importante às vezes a gente entender que Deus tem um deserto para a gente mesmo, e porque como o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na nossa vida. Jesus tendo subido e deixado o Espírito Santo, ele nos deixou um consolador, um intermediador, nos deixou aquele que vai nos revelar o futuro, que vai nos dar a percepção das coisas ao nosso redor, e a água é o símbolo do Espírito Santo. E quantas vezes a gente vivendo com excesso de conforto, de comodismo, de tudo que pode, sabe, fazer a gente depender cada vez menos dessa água, que é o Espírito Santo, que também é Jesus, que é a água da vida, como a gente precisa ir para o deserto e valorizar esse tempo com o Espírito Santo, valorizar cada gota desse tempo, cada segundo que a gente pode estar ali prostrado diante do Senhor. Ontem, acho que foi ontem de manhã, eu estava orando aqui embaixo, aqui, uma presença tão gostosa, foi anteontem, e o pastor estava aqui cantando algumas coisas, e eu ali embaixo, ali, eu falei assim, meu Deus, que lugar maravilhoso, e uma presença de Deus, e como que a gente tem que aprender a valorizar, irmãos, isso, esse deserto, porque não é à toa que, como o pastor falou, que o deserto é um lugar importante, onde a gente vai matar aquilo que precisa ser morto, e viver aquilo que precisa ser vivificado, né, que é a Páscoa, que é o sacrifício do Cordeiro, que é a total dependência do sangue de Jesus Cristo. Eu vejo dessa forma, mas como que acima de tudo, cada gota d'água vai ser valorizada, a gente não vai perder. Quantas vezes a gente está nesse tempo aqui de comunhão e está sendo liberado uma quantidade de poder, de entendimento, de conhecimento da palavra, e alguns vão sair daqui, quarta-feira já nem lembra mais. Vai desperdiçar toda essa água do Espírito que vem sobre a gente. Então, assim, o deserto também é importante para que nós possamos valorizar cada gotinha d'água, tudo aquilo que o Espírito Santo traz na nossa mente. Eu estou levando isso para mim, fora o que eu acho que é muito conhecimento, até o que está nas duas folhas, que a gente precisa estudar com mais tempo, com mais detalhes, porque, pelo menos para mim, né, que sou um menino na fé, é muito, tá sobrando as beiradas, conhecimento, né? Mas quando eu estava ali, pensei, gente, o que a gente precisa mais no deserto? Água, gotas d'água, só, talvez no deserto você não precise de um copo, mas se você tiver com muita sede, você tomar 15 gotas d'água, você já consegue caminhar. Sabe, irmãos, cada dia, não importa o tamanho do deserto, mas que a gente possa saber valorizar que essa água que é o Espírito Santo de Deus, ela vem se a gente clamar. Eu lembro daquela história de Sansão, quando ele ora e fala assim, fala com Deus, você vai me deixar morrer aqui no deserto? Aí Deus pegou e fez brotar uma água ali naquele lugar, assim como também o povo de Deus antes de atravessar o mar e no deserto. Irmãos, todo tempo a gente pode clamar esse Deus, que Ele vai trazer o Espírito Santo, vai nos fortalecer, vai nos dar a capacidade, vai nos dar a revelação das coisas, vai nos dar a percepção. Então, o deserto é lugar de revelação, de conhecimento, de transformação, de fortificação. E da coisa mais importante que todo crente precisa ter. Irmãos, o pastor estava falando de multimídia, mas esse negócio domina a gente. Domina. Quantas vezes a gente... Ele me perguntou, cadê a minha Bíblia? Aí eu falei assim, não vou levar a Bíblia, não, que eu vou usar do celular, a bateria acabou, está lá carregando. Como que esse negócio, se a gente não tiver cuidado, substitui aquilo que é importante? Né? Então, assim, irmãos, cada vez mais a gente precisa desapegar dessas coisas e depender mais de Deus, daquilo que é simples, num tempo de comunhão, de orar, sabe, de estar no trabalho, num desafio, fechar os olhos naquele instante ali e pedir a Deus sabedoria. É, eu posso falar assim que, muito novo, eu acho que, pelo menos na fé, eu sou muito novo, o desafio de estar pastoreando ali em Capitão Eduardo, eu sempre falo com a Ana, às vezes a gente chega em casa, como, irmãos, é pesado o ambiente espiritual que a gente está inserido, tratando de adolescentes que estão sendo abusados, abusadas, crianças que já estão usando droga com 10 anos, casais que brigam de faca, com revólver. E esses dias eu estava num aconselhamento, um irmão me ligou, João, vem aqui porque você tem que vir aqui agora, largar tudo que você está fazendo. Eu disse, irmão, não tem como ir aí. Eu disse, João, mas eu preciso dizer, o que, é que aconteceu? Ele falou assim, o chefe do tráfico está aqui esmurrando o meu portão e está todo mundo ali na rua. Eu disse, irmão, o que, é que aconteceu? Ele falou assim, ah, porque minha irmã... Ele entrou aqui, entrou numa parte aqui da nossa casa que minha irmã não viu que era ele, estava escuro, falou com ele que ele não morava aqui, que era para ele sair. E um cara que acabou de sair da prisão, quase 10 anos preso, que mata, sai matando assim, sem nem ver. E aí ele ligou para o irmão, vamos orar aqui agora, fecha seus olhos, vamos orar. A gente orou, 10 minutos depois eu liguei e falou assim, João, você não acredita o que eu fiz, o que você fez, Mário? Ele falou assim, eu peguei a minha Bíblia, abri o portão, peguei a minha Bíblia e falei com ele, oh, cara, eu ando sobre isso aqui. Se você quiser conversar em cima disso aqui, a gente conversa. E é uma pessoa que a Ana sabe, ele não é bom de comunicação. Mas ele falou que Deus deu tanta sabedoria para ele que o cara calou a boca e foi embora. Então, esse é o ambiente, irmão. A gente precisa ser dependente de Deus, todo tempo. Os adolescentes que estão aqui, depender de Deus na escola, por causa da influência. Nós que somos casados, depender de Deus no relacionamento. Então, essa água, essas gotas de água... Às vezes a gente quer que Deus venha e derrama assim, uma piscina, né, do Espírito Santo. Uma vez o pastor me falou uma coisa muito linda, que Deus tem uma caminhada de 100 quilômetros, mas ele não pode revelar tudo no GPS, ele nos disponibiliza. Cada dia ele mostra um pouco das curvas, dos morros, das descidas. Isso é o Espírito Santo de Deus. Não importa o quanto que está, talvez a vida pareça difícil. Se você tem uma gota do Espírito Santo de Deus sendo derramada diariamente, é mais do que suficiente. Eu tenho vivido isso na minha vida, né, graças a Deus. E esse tempo de comunhão aqui tá sendo gostoso. A gente está estreitando o relacionamento com tantos irmãos aqui, diminuindo, né, a distância, está tão bom. Ontem eu e a Ana estávamos conversando ali com a Luísa. Eu fiquei assim, gente, como é que uma menina de 15 anos pode estar com tanta sede assim de Deus? Né? E aí eu fiquei desafiando ela ali, falando assim, ó, você não precisa ficar esperando, eu vou fazer 20 anos, não. Assim, lidera alguma coisa agora para Deus. Ela falou assim, poxa, eu sou tão novinha, só tenho 4 anos. Você já está atrasada, Luísa. Eu falei, já está atrasada. Lidera alguma coisa no reino de Deus. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é para ontem, não é para hoje. Né? E eu fiquei vendo as meninas aqui cantando ontem. Isso é bom, irmãos, porque no outro acampamento a gente não viu os jovens aqui. E eu acredito que é um novo tempo o projeto. Né? Eu estava comentando com o Zezé. Eu acredito que um novo tempo está nascendo na igreja, o projeto Adoradores. Né, e depende de cada um de nós buscar essas gotas do Espírito Santo. E aí nós vamos ser um mar do poder de Deus. Onde a gente for, aqui, qualquer lugar. E a gente pode fazer aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Transformar o mundo. E eu quero falar só mais uma coisa. Que quando eu estava ali, eu não me lembro o texto. A gente tem o costume de usar a busca da Bíblia eletrônica, então não estou com ela. Mas num dos evangelhos, alguém fala assim para Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus falou com eles, quem vê a mim, vê o Pai. Falando que eu e o Pai somos um. Irmãos, eu fiquei me perguntando, o que é Jesus e o Pai e o Espírito Santo? Hoje, mais do que nunca, nós estamos parecendo com a imagem e semelhança de Deus. Porque eu acredito muito que quando Jesus queria falar que quem vê o Pai vê ele, porque Jesus era alguém da unidade, da comunhão, do relacionamento. E nunca o pastor Sócio falou tanto comigo de relacionamento como nos últimos 3 meses. E eu falei com ele que tem 3 meses ou mais que eu só sei pregar sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre unidade, sobre andar junto, sobre dar as mãos. E essa pregação tem impactado as pessoas no Capitão Eduardo. Sabe, só não falo mais nada, não prego outro assunto que não seja o amor como o elo perfeito da união, daquilo que nós precisamos ser para o mundo. Irmão, se a gente andar nesse estilo, eu estava falando com a Luísa, usa o WhatsApp, faz grupo. Eu devo ter um grupo de mais ou menos mais de 30 pessoas no WhatsApp. O dia inteiro a gente fica compartilhando tempo de oração, de comunhão, versículo bíblico. Usa o Facebook para ganhar. Irmão, já ganhei pessoas lá no Capitão Eduardo, tem um Facebook. Já tem 2 pessoas na igreja. Que estava lá, eu puxei conversa, comecei a falar do amor de Deus para eles. Eles estão na igreja, hoje estabelecidos, um já até toca. Irmãos, não importa como o mundo está usando as ferramentas, nós vamos usar para transformar o mundo. Mas nós precisamos entender que aquilo que se parece com o Pai e o Filho e o Espírito Santo se chama relacionamento, se chama união. Quando Jesus estava falando para aquele camarada, olha, quem vê a mim vê o Pai, porque estava falando assim, olha para mim, olha como que eu dou importância para os mendigos, olha como que eu converso com as prostitutas, olha como que eu me uno com qualquer uma. Irmãos, nós precisamos nos unir às pessoas. Se acesso a Luiz, estava falando assim, João, alguém falava do meu cabelo, porque eu usava o cabelo grande, porque eu era crente. Aí eu cortei, agora ninguém fala nada. Eu falei assim, Luísa, seja ponte, seja como Paulo. Paulo se fazia de louco com os loucos, fazia do que fosse preciso para poder atrair as pessoas a Deus. Hoje você tem mais acesso através do seu cabelo. Aí eu falei, você conhece alguém que gosta de alguém, você não gosta? Passa a gostar. Passa a gostar e conquista aquela pessoa. Poxa, esse cara aqui, ele gosta de música, eu não sei cantar, não sei tocar. Pô, vamos fazer um negócio de música aqui, uma rodinha, vocês tocam, eu vou trazer minhas amigas. Irmão, se cada um pensar dessa forma, eu tenho um fruto para um testemunho do Capitão Eduardo aqui. 2 meses atrás eu comecei a andar com um jovem, que há 1 ano e 6 meses atrás eu tive um tempo com ele, e pela vida ele se perdeu, estava contando isso para o pastor. Só que agora ele voltou com tanta sede, que no segundo dia que eu estava tendo um tempo com ele, ele falou assim, João, me batiza logo, cara, eu estou louco para batizar, eu não consigo esperar, não dá para esperar muito tempo, não. Aí eu até falei com o pastor, a gente conseguiu o batistério, fez o batismo lá dentro da igreja, e aí, esse dia ele ligou para mim chorando, estava eu e o Arley, ele é gerente do Extra, lá do BH, Belvedere, ele está assim, João, irmão, estou muito chateado, eu disse, mas por quê? Poxa, cara, você pregou sobre o Vale dos Ossos Secos, né, que a gente precisa olhar ao redor, que está cheio de vidas secas, casamentos secos, jovens secos, homens e mulheres secos ao nosso redor, e a gente não está usando, não está sendo boca de Deus. E aí eu falei, mas por que você está chateado? Ah, porque eu copiei sua pregação aqui na célula. E eu não podia, eu falei, você podia ter feito isso? E ele falou, João, mas eu falei tudo do jeito que você falou, não tem problema. Uma pessoa de 2 meses, irmãos. E ele falou assim, cara, mas eu tenho outra coisa para te falar, tinha quase 30 pessoas aqui. Dentro do Extra, irmão, dentro do supermercado, no estacionamento, um culto com 30 pessoas. E falando que pessoas reconciliaram lá. Pastores que estavam lá falaram que era pastor, que estava desviado. E ele falou que na hora que ele começou a orar, todo mundo ajoelhou, dentro do Extra. Irmãos, pensa no seu local de trabalho, pensa no seu prédio. O que você tem feito? Talvez a única gota do Espírito Santo de Deus que as pessoas vão conhecer está em você. Se derrame. Paulo falou, não sei para quem, vocês ainda não chegaram ao ponto de se derramar como libação. Irmão, nós precisamos chegar nesse ponto, de derramar o que é em nós, liberar o que é em nós. Quando eu falei que eu fui pego de surpresa, realmente eu não sabia, mas não quer dizer que eu não tinha nada para falar, não, porque todo tempo nós temos que estar prontos para falar do amor de Deus, a razão da nossa fé. Irmãos, não tem ninguém aqui que não possa falar do amor de Deus, ninguém. Uma criança consegue mostrar Deus para as pessoas. Qualquer uma dessas crianças, porque elas são fruto daquilo que nós somos. Elas convivem em nosso meio. Qualquer um que olhar para ela vai falar assim, isso aqui é filho de cristão. Né? E eu quero, assim, finalizar, irmãos, falando que todas as pessoas que estão ao seu redor precisam de vocês. Não espere o pastor ir lá. Lá na igreja eu tenho falado muito disso. Irmãos, seja João onde João não pode ir. Porque eu tenho sido Jesus, porque ele não está aqui. Então vocês vão estar sendo Jesus e não eu. Isso tem mudado, sabe, o ambiente do culto. Tem tocado um bairro de 7 mil pessoas, onde, irmãos, como eu vejo pessoas de outra igreja, a gente, infelizmente, sem querer, comprou uma briga com a maioria das igrejas lá, porque tem muitas pessoas de outras igrejas indo no Projeto Esperança. E aí, falam assim, pastor, eu quero passar por aqui. Aí a gente fica apertado. Todo tempo, sempre tem alguém fazendo isso. Porque, irmãos, não é porque a gente presta, não, é porque tem algo de valor em nós. Tem algo que é importante que está em nós. Irmãos, começa a ser Jesus onde você está. Talvez o único Jesus que o mundo vai conhecer é onde você vai. Quem canta, canta. Quem toca, toca. Quem joga videogame, joga com os outros. Quem gosta de filme, faz cine pipoca. Eu falei com ela, convence o pastor, põe um cine pipoca aqui de 3 em 3 meses. Ó. Quando a gente começou, foram 10 pessoas. A gente já fez uns 4 cine pipoca. Esse último estava lotado. Nua pipoca nem deu. Sabe, irmãos, a gente precisa ser essa gota do Espírito Santo que vai pingar nas terras secas, nas vidas, nos casamentos. Amém? Agora, se eu fosse falar do que eu estou recebendo aqui, irmãos, eu ia ter que estudar muito, porque é muita informação. Né? Esse menino não dá conta de absorver isso tudo, não, mas um pouquinho eu falei. Amém? Obrigado. Vamos orar por eles. Venha cá, Ana. Venha cá, os irmãos de Capitão Eduardo.